私、竜崎海と獅童光、鳳凰寺風の3人が再び召喚された異世界セフィーロ。この国は今、世界を支える柱であるエメロード姫を失って消滅の危機にさらされているの。そんなセフィーロを我が物にしようと、3つの国と、もう一つ正体のわからない国が侵攻してきていたわ。その国の一つであるファーレン。でも、ファーレンの皇女であるアスカは、フーの説得でセフィーロの柱になることを諦めたみたい。アスカは私たちを心配して城のすぐそばに停泊していたオートザムの戦艦を巨大三雲でわしづかみにしたままどこかへ飛び去っていったわ。でも城の中にいるオートザムのイーグルは柱の証を手に入れるため行動を開始したの。 必ず。 Gigante contra a NSX. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Quer dizer que os monstros enfraqueceram no momento em que as crianças dominaram o medo? Então tudo isso tinha origem nos corações de todos. A verdade é que esse castelo foi criado do mesmo jeito. Por que não diz pra gente o que está pensando? Nós já vimos esse filme aqui mesmo, nesse lugar. Portanto, se alguma coisa está te aborrecendo e você não se incomoda que a gente saiba, então vamos lá. Por que você não abre o jogo? Lucy, você mesma disse que não se importava com o que viesse, que enfrentaríamos as coisas juntas. Se tiver um problema, queremos ajudar. Afinal de contas, amigo é para essas coisas. Querida Amy. Marine. Mas por que o cara não faz contato? Você conhece o Águia? Talvez tenha algum as na manga. Ou até mesmo esteja com problemas de comunicação. Mas que coisa. Esse danado não perde um segundo. De quem está falando, Gel? Esquece. Fizeram a parede mais espessa dessa vez. Devia ter trazido um transmissor também. O gel vai me encher os ouvidos depois. Vamos ver. O nível de energia mais alto desse castelo vem daqui. A coroa deve estar lá. Meu tempo está no fim. Você quer dizer que vi a nova e debonair desde que voltou para Tóquio? A primeira vez foi num sonho. Você teve esse sonho, Anne? Não. Por que só ela teve? Por favor, me desculpem. Peço que me desculpem por eu não ter contado antes. Pensei que fosse só um pesadelo no princípio, mas depois, quando voltamos a Zephyr e elas apareceram para valer... E aí, então... Nova começou a ameaçar vocês. Ela disse que vai nos matar. Pois fique sabendo que eu tô louca da vida comigo mesma. Estava preocupada, não estava? Ela nos ameaçando de morte e, no fim... Eu estou brava comigo mesma por não ter sido esperta o suficiente para fazer você me contar tudo. Puxa, como é que eu não percebi? Ah, não é por aí. Ela está certa. Eu estou me sentindo do mesmo jeito, Lucy. Ouça, Lucy. Eu não sei quem, mas alguém nos trouxe de volta a Zephyr. Mas se esse mundo não é nosso, por que voltamos a nos envolver com tudo isso? Até agora eu não vi uma solução para essa questão, mas acho que a única forma de descobrirmos é se pensarmos juntas. Talvez porque a gente queira ajudar Clef, Priscila e todos os nossos amigos daqui. Pode ser isso. Só pode ser. Arine, Anne. Na verdade, eu não estou interessada em salvar este mundo ou lutar pelo bem, essa coisa toda. Minha meta é muito mais simples do que isso. Eu só quero que esse pessoal consiga viver em paz de uma vez. Eles são gente muito boa. Também acho. Concordo plenamente com vocês. Pronto, Alteza. E para o seu lanche, trouxe o que mais gosta, chá e pêssegos. Obrigadinha, Yong. Ah, a princesa Aska parece deprimida. Ela está desse jeito desde que a guerreira mágica foi embora da nossa nave. Saiba que é o núcleo. Não é dado o direito de se apaixonar nunca. Essa pessoa terá a responsabilidade de manter a paz e a tranquilidade desse planeta toda em suas mãos. A ela não é dado o direito de amar nada nem ninguém além da própria Zephyr e não poderá desejar sua própria felicidade. Yong. Sim, Alteza! Me parece que Zephyr... não é o lugar onde todos os sonhos se tornam realidade. Princesa Aska, olhe isso! Como é que é? Mas é a nave de combate de Altozan! Thank you. Eu não vou esperar mais. Sas, prepare o GTO para partir. Isso é suicídio, Gel. Não pode armar um ataque só com o GTO. Eu vou resgatar o nosso comandante. Se eu não der notícia em 3 horas, você assume o comando da NSX. Mas isso é loucura. Eu conto com você, Zaz. Hã? Gel, olha! O que mais falta acontecer? Que novidade aquela nave maluca vai apresentar agora? Olhem, é a nave de guerra de Faren. Asuka! Que a nave de Altozan ainda estava tão perto. E esses robôs, por que eles não atacam? Puxa vida! Eu não sei. Talvez tenham sido destruídos. Que bom, minha Alteza. Estou feliz que tenha entendido. Eu sabia que acabaria percebendo que ser o núcleo do planeta Zephyr não é e nunca será uma tarefa muito fácil. Eu também prometi a Anne que tomaríamos chá um dia. Por isso... preciso parar esse ataque de Altozan! Yong, traga o papel e a pena depressa! Sim, senhor! Eu já estou indo! Segredos Universo, manifestem-se! Que som é esse? Pupá! Pupá! Pupá! Pupá! A gente devia recuar. Parece ser a mágica da princesa de Faren. Zaz, segure as pontas. Ele vem de novo. Desse jeito, você e eu e toda a tripulação da NSX vamos virar picadinho. Tem razão. A águia está para voltar. E é minha obrigação proteger a nave até que isso aconteça. O cara bota pra quebrar! Força máxima! Vamos subir acima das nuvens! Mecanismos de defesa intactos. Nenhum dano nos motores ou casco, senhor. Graças ao nosso campo de força, nós não sofremos nada. Mas passou muito perto. Por um minuto, eu pensei que a gente já era. O que foi agora? Embaixo da nave. Está bem abaixo de nós, senhor. É impossível. Estamos acima das nuvens. Motores! Material bélico de prontidão. Atirem assim que ele estiver de volta. Não fez nem cócega, senhor! Puxa, se isso for um robô, eu quero um! Campo de força no máximo! Mantenham-se alerta! Vamos mostrar do que a NSX é capaz. Zasca? Vossa Alteza está bem? Desta vez eu acabo com aqueles insetos! Tivemos muitas avarias. Gel! A gente vai ser destruído se continuar. Vamos acabar com ele agora. Prepare o canhão Laguna! Canhão carregado, pronto para disparar. Fogo! Estamos com o motor comprometido. Pode explodir se insistirmos. Esqueça! Transpira toda a energia para o canhão Laguna. Nós o pegamos? Não sei, senhor. Ele parece ter desaparecido no ar. Bom, parece que não vamos a lugar nenhum por um bom tempo. Vamos consertar a nave. O que foi? Gel, veja! Olhe o monitor! O canhão Laguna não fez nenhum arranhão nele. Eu consegui. Princesa Oscar! Temos que afastar aquela nave do castelo de uma vez por todas. Princesa Oscar, precisa descansar. Princesa Oscar! Eu já posso convidar a Anne para tomar um chá. Por que Faren está tentando afastar a nave de Altozan? E será que a gente vai ter que encarar aquele bibelô super crescido de novo? Aquele pessoal de Faren foi tão simpático que eu odiaria ter que lutar com eles. Sabe de uma coisa? Eu me sinto assim em relação a Tizeta. Aquelas princesas são divertidas. A princesa Aska parece estar interessada em alguém muito além de Zephyr. Eu espero que agora ela entenda que terá de abandoná-lo se quiser se tornar o núcleo de Zephyr. Amar alguém? Como? Então, porque o ama, se sabe que ele nunca vai retribuir esse amor, Lucy. A Lucy simpatiza com você também. Aliás, ela até gosta de você. Lucy, se não tivéssemos nos encontrado como inimigos, até poderíamos ter nos tornado amigos. A coroa do núcleo. Eu ficarei com ela. オートザムのイーグルビジョン、王冠の部屋から出てきた僕と光る柱の証が選んだのは二人のうちどちらなんでしょうか。 NSX は修理中ですが、今度はチゼータのブラバーダが再度接近してきているようです。次回マジックナイトレイヤース真剣勝負海対タータタトラ、見てくださいね。